solo hubo 1800 para o TAC, con 141 no POD, 2 horas e 42 alternando marcha. Taxi, observando a nave da companhia, vai parquear no 9. Taxi, pátio Índia Alfa, quanto espera 1895, 1012, vou ver. Pátio Índia Alfa, 1895, boa noite, cara. Solo Salvador, é o TAP3ONA 52, posição 06, informação alfa para autorização Maceió. Autorizado Maceió 330, pelo I-58, pistola 0, curva esquerda, por Caracaju, controle 1-9-8, transponda 5047, TAP3ONA 52. Autorizado 330 para Maceió, Upper Whisk 58, decola da 10 na Pucaracaju, controle 119.8 e o transponder em 5047, o TAM 3152. 62 é o portão, chamará pronto, 3152. 3152 chamará. Muito bom dia, voo 9606, ciente da Alfa, autorização Campina Grande. 06, Campina Grande autorizado, nível 390, Delta Zulu 10, pistão 0, curva esquerda, saída Fusca, transição Zipá, controle 119.8, transponda 5066, voo 9606. Autorizado 390, Zulu 10, decolada 10, curva esquerda, Puca Zipá, 198, controle 5066, transponda no 606. Portão 5, chame pronto, 1606. Bem portada, graças, 1606. Salvador, boa noite, é oficial. Zero 2 Force, stand 1-1, Lisboa, level 350, information alpha. Over and in 15 minutes. Confirme, seu Salvador Ground. Foxconn 024, 45 horas. Portugal 024. Stand by to copy, QNH 1012. Stand by 1012, Foxconn 024. Salvador, boa noite. Boa noite, 05, tá? Próximo ponto, espera pronto. Piloto conosco 05, tá? Correção. Autorizado alinhar e decolar da pistola 0, vento 060 graus com 04 nós. Alinha e decola, tá? 10, voo 180. Portão 8 está autorizado, chame para o táxi 1714. Autorizado, chamarei. 05, decolando 50, chama agora o controle de Salvador, frequência 119.8, senhor, bom voo. 198, obrigado, boa noite. Controle, Salvador, boa noite, o gol 1805, sai da Pocas e Paz. Suba ao nível 370, saída PUCA. 370 na PUCA, 1805. Portugal, zero to four, Salvador, ground. Portugal, zero to four. Okay, I've just talked to permission room because I don't have your flight plan in my system. Just, and the operator will send your flight plan again, okay? Okay, I'll check the operation. I'll do it no 7 no 4, livre táxi, pátio Indial, ponto de espera 18, 95, 1012, boa viagem. Pátio Indial, ponto de espera 18, 95, 1012, no 7 no 4. Voo 805, voo direto Zipar. Direto Zipar com 805? Sim. Gente. No 7 no 4, próximo ponto de espera 1-0, próximo. 8 no 7 no 4, autorizado a alinhar e decolar da pista no 0, vento 0,5, 0 graus, 0,5 nós. Ali decola da 10, 7 no 4. Salvador, voo 994, tem informação. No 994, autorizado Maceió 350, Peruísque 58, pistão 0, curva esquerda, Pucaracaju. Controle 119.8, transponda 5052. 5062, gol 1994. Excelente, autorizado Maceió 350, via up 58, tem como da 10, curva esquerda, Pucaracaju. Controle 198, aciona 5062, gol 1994. Correto, portão 3, chame pronto. Tomará. Quatro, decolador 57, chama agora o controle em 119.8, senhor, bom voo. 198, amigo, bom dia, boa noite. Controle agora 714, pro Caracaju, passa 1700. Submarinha 230, saída Pucca, vigilante. A Pucca sobe a 230, 704. Voo no 805, passa 180, chama o centro, frequência 12685. 12685, afirmativo. Quem pediu para o push? O TAM 3152. O 3152 autorizado, puxa um táxi. Parar para o táxi, o TAM 3152. Salvador, voo no 606, pushback, acionamento 05. Portão 5, aguarda para o push 1606. Vai aguardar. Quatro 40 para o 3230 no 714. Diferente no 714. Aguardo. Paulo Salvador, tá 3052 acionado, pronto para o táxi com 168 a bordo. 2 horas de autonomia, alternado Aracaju. 3152, Libre Taxi, Pátio Índia Alfa, ponto de espera 1895, 1012. Pátio Índia Alfa, ponto de espera 1895, 3152, 1012. André, Pascal, 024. Portugal, 024, go ahead. Just check the is okay, we know it's like that. Do USLS. 714, chame agora o centro, frequência 12685. 12685, grato, 714. Salvador to Lima, Papapatango. Flight level 350, via Porto Zulu, runway 10, after takeoff and left. Puka, departure, Zipa, transition. Salvador 119.8 and it's call code 5074. 5074, it's Portugal 024. Portugal 024 is here in Lisboa, about 390, upper Zulu 21. Passa runway 10, left turn, Puka departure, depart transition. Clock 5074, control is 119.8. Ok, the route is Upper Zulu 10. Upper Zulu 10, now 024. Correct, report you ready to start up and push back. Portugal 024, send one more. Welcome, 024. Salvador, é o voo no 896, posição norte, central, autorização João Pessoa. João Pessoa, autorizado nível 370, Peruísque 58, pista 90, curva à esquerda. Puka, transição Aracaju, controle 119.8, transponda 5065, voo 1896. Aracaju, João Pessoa, 370, Aperuíto 58, decola da 10, esquerda, Puka, Aracaju, 198, controle 5065, transponda 1896. Estão 9, chame pronto. Oi. Autorizado por Speca Sonar, o nome é 06. Portão 5, agora sim autorizado, chame táxi. 140 grau, 0311. Desde decolagem, altar 3152. Rotor Gol 1994, portão 3, tudo bem, tudo bem? 994, portão 3. Está autorizado seu posicionamento, senhor Tá. Semana 10, 994. Então, 3152, decolou 09, chame o controle em 19.8. 19.8, TAM 3152, bom trabalho. Obrigado. Então, boa noite, 3152 da TAM, transfere, decolou na sua escuta. 3152, boa noite, sua Martinha 330, saída PUCA. 330 na saída PUCA, 3152 da TAM. O táxi seguirá a aeronave da companhia puxando no portão 3. Aguarda. Aeronave oficial, 024, 10-1-1, request push-up. It's approved, Portugal, 024, report to taxi. Alpha taxi oficial, 024. Para o táxi do voo 1994 com 124 a bordo, alterna Salvador com 2 horas e 15. Direita, ponto de espera 1895, 1012, boa viagem, 1994. Direita, ponto de espera 1895, voo 1994. 6606, segue a nave da companhia, ponto de espera 1895, 1012, boa viagem. Sim, segue, ponto de espera 1895, grato, 6606. atmosfera da 10 Gol 994. Gol 994, autorizado a decolar, pistão no 0, 050 graus, 03 nós. Ali decola no 0, Gol 994. Boa noite, Palma 606, posso esperar dar um 90, pronto. Boa noite, autorizado a alinhar e manter. Ali mantém no 90, na 606. Gol 994, decolou zona 5, chame o controle em 119, decimal 8. 198, controle gol 994, nada, bora. Controle, Salvador, boa noite, gol 994. 994, boa noite, suma nível 350, saia da PUC. A PUC para 350, 994. Na 3170, décima tenha 2000, autorizado ILS XTG, pistão no zero, informação ao telefone. 2000, autorizado, chamando o localizador. Zero Queen Manning, on the point, call tower 11-195, QNH 1012, Portugal 024. Ataque vai ideal, ficou. Gol no 606, autorizado a decolar, 050 graus, 03 nós. Em decolagem no 606. 3152, passar 180, chama o centro em 12685. 2085, tá 3152, bom trabalho. Voo no 606, decola o 18, chama o controle em 19918. 198, grata no 606, né? Boa noite, voo no 606, passando 1400 em sessão 390. Salvador, voo no 606. Fulco no 606. O 9 autorizado, chama o táxi. Localizadora 3170. 3170, complete final ILS, chame a torre. 3175, boa noite. Torre, tá? 3170, estabilizou. Localizador 385. Centro 2085, gol 994. Dia Sierra 3170. Ciente, continue a aproximação, tá? 3170. Continua. Táxi, Bono 896, 136 a bordo, Maceió, 2 horas e 30. Boa 8806, livre táxi, pátio, Índio Alfa, ponte espera 1895, 1012, boa viagem. Pátio, Índio Alfa, ponte espera 0895, 1012, resultado, boa noite, 96, bom dia. Boa noite, não, meu telefone é 19.9. Roger, maintain position. Meu telefone. Clear to line up to maintain Portugal 024. Eu vou line up to maintain, meu telefone. Santa 3170 no solo 25, livre à direita, solo 121, decimal 9. Uno 606, passa ao 60, chame o centro em 12685. 2685, Uno 606. Patrulha, boa noite, Aeromédio Papá Romeu, Romeu, negou, perdeu o contato com o centro, cara do Cuba, tá com a alta. Romeu, Romeu Golf, acione identificação, chegada bom, desça para 4 mil pés, ajuste 1.002, fui direto bom, está presente. Matheus, vamos fazer a apoio de bom, desce para 4.012, adiante, Romeu, Romeu Golf. Portugal, 024, clear takeoff, 050 degrees, 03 knots. 04 takeoff. Salvador, muito bom dia, plano 896, ponto de espera no zero. Bom dia, mantém o ponto de espera, pistão no zero. Mantendo, plano 896. Autorizado alinhar e manter, pistão no zero, gol no 896. E manter na 10, gol no 896. Portugal 024, airborne at 27, contact Salvador Approach Control, 119.8, bye bye. 119.8, boa noite, Portugal 024. Salvador, boa noite, oficial 024, 2006. 024, clave mantém level 350, Puka departure. Clave mantém level 350, Puka departure, oficial 024. Aguarde para decolagem. Guardando. Autorizado decolar 070 graus 049. Decolar de 0, boa noite, 896. Voo 896, decola os 31, chame o controle em 119.80. 198, voo 9986, boa. Boa. Olha, bom dia, voo 96. 96, bom dia, suba ao nível 370, perfil 1. Até o perfil, sabe o 370. Para o fiscal, zero do fone. Fiscal, zero do fone. Eu preciso para uma PUCA do Ziparna, né? Fiscal, zero do fone. Estendo mais, zero do fone. Leva. Hotel 024, clear, fly direct to Zipa. Clear direct to Zipa, Hotel 024. Obrigado. Passing level 150, contact Recife on frequency 126.85. 126.85, boa noite, hospital 024. De pousar visual na 17. Ok, vai modificar a regra de presente ou modifica mais pra lá? A ficha autorizada está. Então, modificada 37, desça VFR para 1.500 pés, 1.012 ajustes na proa da rotatória. É de quando tinha as duas na prova da rotatória, rotatória. Foi 9.6, vai passar 1.5.0, chama o centro em 2.085. Foi confirmar, não deu para receber a mensagem. Chamar Recife 1.2.85, frequência. 2.085, ó. Golf já visual com Cessna 97? Matheus, completamente visual. Chame a torre, frequência 1895. 1954, Rambo Golf, obrigado. Boa noite, 3520, autorizado chegada a Mari, décima tenha 2000, deixa no 0 no 1. 2000 no 0, 1-1 na Mari, 3520. Estado 030 grau, 029. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf. Atenção. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf, no solo aos 44, libere a direita para os hangares. É, confirme o local de estacionamento. Tá, ciente. Tipo da aeronave, comandante? Aqui tem um Alpha Charlie 90, é isso mesmo? Turbo Commander. Ah, tá ok, obrigado. Até daqui a pouco. Aero Commander não voa nessa velocidade antes da aproximação final não, né?